Pensa esse amor que um dia foi tão proibido. Pois o que houve entre nós dois já não tem mais sentido. Pra que ficar chorando por tudo que já foram da boca pra fora. Pra mim não foi só uma aventura tudo que eu vivi. Mas ao meu lado você nunca pode ser feliz. A razão.